Pessoal do Universo Podcast, aqui é o Rod Reis. Eu tô gravando esse Drops pro podcast. Eu tô aqui na C2E2 em Chicago, onde tá rolando um monte de coisa de Doctor Who. Eu mesmo gastei acho que todo o meu dinheiro com a caixa com os 11 doutores, com o bonequinho da Amy Pond. Então tá muito bom. Eu tô vendo muita gente fantasiada de Matt Smith. Estão vendendo um Fez a $5. Então o pessoal tá com fantasia de Tom Baker. O pessoal tá com fantasia do Décimo. Eu acabei de falar com o Ian McNeice, o ator que interpretou Winston Churchill na última temporada. Eu falei com o Paul Cornell, que escreveu Human Nature, Family of Blood. Então, tá bem legal aqui para quem é fã. Assim, dá para perceber que os Estados Unidos tá abraçando a série e tem bastante gente aqui que é fã. Hi, it's Ian McNeice here from the Chicago Comic Con. I'm the actor playing Winston Churchill in Victory of the Daleks in the Doctor Who show with the new Doctor, Matt Smith, and Karen. Nice to be here. I'm here with Rod Reiss. Rod Reiss or Rod Reiss? Rod Reiss. Rod Reiss from Brazil, you lucky people. Here we go. Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 16. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Ricardo Pinheiro. E eu sou o Thiago Siqueira. Thiago Siqueira é uma celebridade da podosfera. Celebridade é um pouco exagero, né? Ó, você faz parte do elenco do podcast, do mais famoso podcast de cinema da podosfera, do melhor podcast de cinema da podosfera. Qual que é? O famoso podcast, né? E um dos mais famosos podcasts, né? De todos do Brasil. Bom, eu sou membro do portal Cinema com Rapadura, o maior portal de cinema do Brasil. E dentro do portal nós temos o Rapadura Cast, que é um podcast onde falamos sobre cinema e cultura pop em geral, de vez em quando. Bom, vocês podem acessar o portal em www.cinemacomrapadura.com.br e o Rapadura Cast em www.rapaduracast.com.br. I am very, very sorry. It's up to you now. We've got big problems now. They have taken the blue box, haven't they? The angels had the phone box. You need to take this. I promised. Don't turn your back. Don't look away. And don't blink. You're not looking at the statue. Neither are you. Good luck. Hoje a gente vai fazer um review do episódio Blink. Blink é tido como muitos como o melhor episódio da nova série. Com certeza, na opinião da maioria, o melhor episódio da terceira temporada. É um episódio meio atípico. O Doutor, ele fica bem de lado, lembrando um pouco do esquema quando foi o episódio do Linda. Quando apareceu o grupo do Linda. Ah, Love and Monsters. Isso. Ironicamente, o Love and Monsters, pra mim, é o pior episódio que eu já vi de Doctor Who. Eu achei aquele episódio horrível. Me desculpe se vocês acham diferente, mas... Sem contar o final meio esquisito, né? Meio. Eu desci a lenha na resenha. Eu botei lá, bem-vindos ao pior episódio que eu já vi de Doctor Who na minha vida. Eu achei aquele episódio horroroso. A ideia é muito boa. Esse é um dos... Todo mundo fala que é um dos piores mesmo. Bom, mas antes, vamos ouvir a mensagem de voz que o Harold mandou pra gente, dizendo o que ele achou do episódio especial de Natal. Assim, eu sei que tá tarde, mas antes tarde que nunca, a gente vai colocar a mensagem do Harold agora. Olá, aqui é o Harold Stricker, mas se quiserem podem me chamar de Android, que é mais curto e simples. Eu gostaria apenas de começar falando um pouquinho da série como um todo. A perícia em tornar Doctor Who palatável para adultos e crianças é assim, admirável. Que personagem maleável. Além de sua aparência e o gestual quase sempre risíveis, ele viaja com uma TARDIS esbodegada, cuja operação ele insiste em não aprender. A aventura é conduzida por uma criança gigante. É uma personagem que foi, claro, construída para atrair a atenção dos pequenos, e faz isso muito bem até hoje, mas consegue manter a audiência adulta. Isso é fenomenal, é um marco. Enquanto Star Trek empertigou-se demais, tornando-se muito, muito sisudo, Doctor Who vai na contramão. Sobre o episódio. Como é que não pensaram nisso antes, né? Um viajante do tempo recontando a história do Dickens. Stephen Moffat é realmente um cara criativo. Não há nada melhor do que um redator que acumula a função de produtor executivo. Se não me engano, é isso que ele é na série, né? A verborragia do Matt Smith é admirável. Tínhamos um pouco disso com o Tennant, mas o Matt elevou a loucura e a genialidade da mente do doutor a um nível extremo. Ele é quase um Sherlock Holmes. Aliás, outra coisa com que Moffat já teve o privilégio de brincar. Lembram-se do episódio The Beast Below, no qual ele infere que viajaram para uma sociedade totalitária a partir da simples observação de uma criança desacompanhada que chorava num banquinho de praça. Bem Sherlock Holmes, né? Eu admiro esse lado que o Moffat apresentou no Novo Doutor. Pelo que eu entendo, Moffat não perde tempo com obviedade. Também me incomodou no episódio o fato de que os outros endividados não foram mencionados no final do episódio. Nós temos que inferir, claro, que o velhinho os libertou, ou que as câmaras ficaram vazias instantaneamente após a lição que o velhinho aprendeu quando o Dr. Who faz às vezes de espírito dos natais futuros, né? Agora, sobre os participantes do podcast, eu achei engraçado que acho que foi a Cláudia. A Cláudia, ela é porradeira, né? Só quer saber de monstro, bizarrice e explosão. Eu digo isso com todo respeito, mas isso é raro em mulher, hein? Foi muito engraçado. Isso é porradas, porrada do início ao fim. Bom, todos estão de parabéns, claro, ao participarem do programa. O podcast é um sucesso, assim como Doctor Who. Valeu. Don't blink. Blink and you're dead. Don't look away. Don't turn your back. Don't blink. Blink, que pra mim, se não é o melhor episódio da retomada, se não é o melhor episódio ever de Doctor Who, tá com certeza no top 10 de toda a saga de Doctor Who desde 63. Sem contar o termo que eu acho genial da Wibbly Wobbly Timey Wimey. Acho que foi aí que o Moffat, ele criou essa coisa dele de mexer com o tempo e esse termo, né, que hoje é bem usado, foi criado nesse episódio. E foi o episódio que explodiu o Moffat. Assim, que garantiu ele, depois, via a dirigir toda a produção de Doctor Who, né, a partir da quinta temporada. Bom, mas vamos começar falando um pouco, assim, do cast, né. Esse episódio é o episódio 10 da terceira temporada. Ela foi ao ar em 2007. 9 de junho de 2007. Isso, no cast. O David Tennant, como o décimo doutor. A Freema A.J. Yeaman, como Martha Jones. A Carey Mulligan, como a Sally Sparrow. Carey Mulligan, que concorreu ao Oscar, né? Eu acho que... Por A Educação. Isso, foi em 2009, 2008. Se não me engano, foi ano 2009, passado. Meio de 2009 e... ela concorreu em 2009 que... e concorreu em 2010. Deixa eu só confirmar aqui. Foi, ela acho que ela concorreu em 2010. Ela também tá na continuação daquele filme Wall Street, Poder e Cobiça. Isso, ela faz a filha do Michael Douglas. Então a gente sabe que ela nunca vai voltar pra ser companheira do doutor, mesmo que o mundo inteiro deseje isso, né? Porque ela virou uma atriz famosa. Não, mas uma coisa engraçada é que eu vejo muitos atores ingleses que continuam, que vão trabalhar em produções americanas, inclusive até trabalhar no Doctor Who, mas que ainda voltam a trabalhar na TV inglesa. Simon Pegg foi um, trabalhou no Doctor Who, apareceu agora em Star Trek, de 2009. Vários, eu achei interessante revendo, lembrou do caso da Carey Mulligan, de vários que fizeram a ponte, foram para um lado. O próprio ator que foi o nono doutor, né, o Christopher Eccleston, né, trabalhou... Ele deu uma queda na carreira, né? Saiu do Dr. Who, foi parar em Heroes. E depois foi fazer o Destro em G.I. Joe. Aí ele voltou pra Inglaterra e foi fazer o... E foi ser John Lennon, melhorou. É, bom, ele, como ele cagou pra série, eu caguei pra ele também. Faz bem. E a gente tem a Lucy Gaskell como Kate Nightingale, Finlay Robertson como Larry Nightingale. E agora que eu descobri que tem uma atriz que ela não foi creditada, mas ela que faz os anjos quando precisa, que é a Eiga Blonska. Então, assim, revendo o episódio, eu percebi que certos anjos não são, eles fazem uma pessoa com a roupa de anjo, né? E, cara, o visual dos anjos dá medo, viu? Depois desse episódio, estátuas de anjos me dão medo. Eu confesso que eu passei uma semana olhando atravessado pra tudo que é estátua que eu via na rua. Uhum. E o episódio, a gente já falou, foi escrito pelo Steve Moffat e dirigido pelo Hattie MacDonald. Tá, só uma coisinha que eu vim acrescentar, Rod, que ele ganhou 2 prêmios BAFTA, esse episódio, no caso, o Steve Moffat venceu 2 prêmios por conta de melhor escritor. E levou mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, o Steve Moffat levou por um episódio do Doctor Who o prêmio Hugo por melhor apresentação dramática de uma forma curta, ou seja, por episódio de série e tudo. Então, pela terceira vez consecutiva, ele levou o prêmio Hugo por um episódio do Doctor Who, foi nesse. Lembrar que o BAFTA é o prêmio, se não me engano, da... É o Emmy, né, da TV britânica, se eu tô me lembrando bem. Uhum. É o grande prêmio da televisão britânica. Eu acho que dá pra comparar mais ou menos com o Globo de Ouro. Uhum. Porque também premia... Enfim, premia cinema também. Totalmente merecido. Assim, é genial, até que se você for colocar assim, uma história de ficção científica que mexe com viagem no tempo, né? Assim, como é um episódio Dr. Light, que tem muito pouco do doutor aparecendo, assim, fica uma puta história de ficção científica mesmo, que mexe com viagem no tempo. Assim, ô Thiago, você que curte ficção científica, o que você achou? Além de curtir ficção científica, eu curto muito viagem no tempo, histórias que envolvem viagem no tempo. E pra esse tipo de história, depende muito da protagonista. E a gente tem a Sally Sparrow, cara, que a Kelly Mulligan, além de bonitinha, carismática, ela conquista você. Como os episódios, em sua grande maioria de Doctor Who, são ancorados no Doutor e na sua Companion, aqui a gente teve que lidar com uma protagonista que você não conhecia, que você tinha que se relacionar de pronto, e o texto do Moffat foi muito, muito, muito feliz nisso. Que já começa com ela invadindo uma casa abandonada e mostrando qual a paixão dela, que é fotografia. E, pô, você tem uma inglesinha de 20 e poucos anos, e poucos mesmo no caso, fotógrafa e... espontânea, alegre e um tantinho quanto profunda, um pouco mais profunda do que você desejaria, ela conquista você na hora. É a melhor não companheira ou quase companheira do doutor, né? Não, ela além do charme dela e da simpatia, assim, ela é interessante porque é uma personagem inteligente, né? Não é aquela personagem tapada. Como assim? Ela é mais esperta que alguma das companheiras que o doutor já teve. E eu gostei muito também dela. Achei assim, fiquei com uma ponta de pena, assim, poxa, ela podia continuar, podia ser. Como é que ela podia ter um lugar da Martha Jones, né? Não, mas eu achei bacana que o episódio conseguiu fechar bem o arco dela. Ela começa, ela aparece na série, e no mesmo episódio você vê um fechamento pra ela, você vê uma conclusão pra ela. É, exatamente. Não dava pra ver. Eu acho que não ia dar pra aproveitar lá pra um outro episódio, um segundo episódio, porque aí perderia o foco. O foco dos episódios eram os anjos, não era ela. Então, ia ficar, eu acho que ia ficar fora de mão. Não, eu acho que dá pra ressuscitar ela, o personagem, de repente, pro 12º doutor. Eu acho que ia ser legal. Não, o 13º. Explicar pra ela o conceito de regeneração ia ficar um pouco esquisito. É. É. Eu gostaria muito de ver a personagem novamente, apesar de concordar que a história dela fechou aí, né? Porque nesse tempo todo do episódio, a química dela com tudo que tá em volta, né? Inclusive o doutor na forma daqueles vídeos que ela vê, foi muito boa. Porque ela é uma puta atriz, né? Também. Eu acho que ela poderia voltar mais em forma de, talvez, romances, livros... Eu acho que era uma alternativa mais viável para retornar a personagem. Até porque se passou um ano entre o período em que ela encontrou os anjos e o período que ela encontrou o doutor. É verdade. Verdade, essa questão do tempo é bem importante, né, nesse episódio. Pois é, que começa com ela invadindo uma casa abandonada, né? Que depois é descrito como a casa do Scooby-Doo. E a partir daí ela encontra uma mensagem para ela, em volta, que tá escondida no papel de parede. Dizendo pra ela tomar cuidado com os anjos que estão ao redor da casa. E a partir daí começam a acontecer várias coisas esquisitas com ela. É, e a mensagem tá assinada pelo doutor, né? Love the doctor. Com amor, o doutor. E aí, já de cara, a gente é apresentado pra um dos melhores monstros de Doctor Who ever também, né? Um monstro que é o melhor conceito de monstro que eu posso imaginar. É uma criatura que, quando você tá olhando pra ela, ela fica parada, mas quando você pisca ou quando você não, ninguém tá vendo ela, ela te ataca. Exatamente, é uma coisa que ataca, age pelas costas, né? Exatamente. Cara, aquele monstro que age pelas suas costas, você não sabe, será que... Lança a desconfiança, né? Lança a desconfiança na cabeça das pessoas. Isso, são os Weeping Angels ou os anjos. Quer dizer, eu odeio anjos chorões, eu prefiro anjos lamentadores. O fato que leva eles a atacarem as pessoas é que eu acho mais interessante ainda. O que o ataque deles faz? É, eles se alimentam dos anos perdidos da pessoa, né? Isso, porque o toque deles leva a pessoa pro passado. E esses anjos se alimentam da energia dos dias que a pessoa poderia ter vivido no presente. Exatamente. É bem... Assim, se for pensar, é bem cruel, né? Assim, é bem... evil. É muito evil, né? Isso. No caso da Cat, até que funcionou, né? Até que deu certo pra ela. É. Assim, o interessante é que eles não matam a... Eles não matam a pessoa, né? O destino é mais cruel. Porque lança a pessoa no passado e faz com que ela não viva a vida que ela poderia ter vivido. Vai viver outra vida no passado. Acaba sendo mais cruel porque acaba influenciando, mudando o destino daquela pessoa. E ao mesmo tempo eles se abastecem dessa energia, desse deslocamento temporal, né? Uhum, então... Deixa a pessoa viver até a morte. É. Então a gente é apresentado pra esse monstro, que é uma estátua que ela te ataca quando você não tá vendo ela e ela manda você pro passado. É o chamado Quantum Lock, né? Isso. E aí o doutor até fala, né, que ela vira uma estátua de pedra e você não pode matar uma estátua de pedra. Pô, podiam destruir a estátua de pedra, né? Eu acho que funcionava. Teoricamente, não é pedra mesmo, né? Eu acho que é bem mais... Assim, eu lembro que quando saiu o episódio da quinta temporada... Eles ficaram questionando isso, né? Por que você não mata numa marretada a estátua? Eu acho que você não pode ser tão simplista pra lidar com os roteiros do Moffat, principalmente, né? Sendo que quando você pega uma marreta e bate num objeto com força, você inevitavelmente pisca. Exatamente. E eles são muito rápidos, né? E numa piscada, assim, é mais fácil você vai tirar uma lasca dele, do anjo... Só que ao mesmo tempo que você tira uma lasca dele, ele te manda pro passado ou faz coisa pior. É uma situação complicada, né? Como é que vai lidar com esse alienígena que tem essa capacidade? Uhum. Estranho. E, inclusive, por que a gente chama de Weeping Angel, né? De anjos lamentadores. Porque eles cobrem o próprio rosto para que eles não vejam, assim, eles não se vejam, né? Porque poderia anular eles. Se um olhar para o outro, os dois ficam paralisados para toda a eternidade. Exatamente. É um episódio bem complicado, até por... mas que o Moffat consegue fazer uma trama que se fecha muito bem. A gente começa com a Cat na casa, aliás, a gente começa com a Sally na casa, ela vai para a casa da Cat, encontra o Larry lá, estão lá os vídeos do doutor, e ela resolve investigar a situação da casa junto da Cat no dia seguinte. No dia seguinte, a Cat é teletransportada para os anos 20, lá para a cidade de Hull, no qual ela vive uma vida todinha, e o irmão, o neto dela chega na casa no momento exato em que a Cat desaparece, com uma carta da Cat relatando tudo o que tinha acontecido com ela, e com várias fotos dela envelhecendo. É, e aí você já entende o que aconteceu, né? Você já... que o anjo manda pro passado e... Isso me lembrou tanto de Volta pro Futuro 2, na primeira vez que eu vi. Aquela cena do DeLorean indo parar no passado e logo depois aparece um entregador da Wells Fargo trazendo uma carta do outro doutor com cabelos mais brancos, né? Também é maluco, trazendo a carta pro Marty McFly. Foi a primeira coisa que eu vi nessa cena que eu me lembrei. Referência bem clara, né? Assim. Inclusive, na hora que pediu os documentos pra provar, olha, você é você mesmo, cara, eu não sabia que você ia estar aqui. Em Volta para o Futuro, o integrador da empresa disse, olha, tinha até uma aposta lá na empresa pra ver se a pessoa estaria aqui nesse exato momento, nessa exata hora. E ele perdeu. Então aí você começa a ver que os anjos, você começa a entender o que acontece, né, em todo o episódio e o que os anjos querem, o que eles estão atrás. É que você vê que eles querem a TARDIS porque a TARDIS, a energia que eles conseguiriam com a TARDIS seria assim, para destruir o mundo, né, a energia temporal que tem a TARDIS. Então o objetivo deles... é pegar a TARDIS, só que a Sally, ela consegue pegar a chave da TARDIS. Então, eles vão atrás dela. Aí vem uma das coisas que eu acho mais bacanas nesse episódio. Que, aliás, eu acho que até é uma bela referência aos fãs de Dr. Who. E é até o que a gente tá fazendo aqui. Que é na hora que a Sally visita o irmão da Cat, o Larry. E ele fala, olha, tem uns caras que se dedicam a discutir o que tem aqui nesses vídeos que o doutor deixou. Que até aquele momento não fazem sentido nenhum. E que o que eles fazem é discutir aquilo ali. São os grupos de internet, os grupos de fãs que ficam lá discutindo que diabos é aquilo. É esse sujeito que se auto... é um sujeito que se autoproclama o doutor, né? É. Não, sabia quem ele era. Imagina o tanto de tempo que eles tiveram, porque a gente vê o episódio, não tem muita noção a princípio de que o doutor tá em 69 e ele foi fazendo isso, assim, teve muito tempo para fazer esses vídeos e teve muito tempo entre a ele ter feito esses vídeos e a série pegar eles, né? Então, você vê que passa muito tempo, né? Pra série é um piscar de olhos, mas pra pessoa que foi deslocada no tempo, é uma vida. Pô, a coitada da Marta teve que trabalhar numa loja pra sustentar o doutor enquanto isso. É. Aí verdade. A Sally, ela conhece um detetive da polícia que ia tentar ajudar ela, quer dizer, ia tentar pegar ela também, né? Mas... ah, sim. Porque a TARDIS, ela aparece no porão lá, no depósito da polícia, né? Então, os anjos foram lá pegar a TARDIS e aproveitaram e mandaram ele pro passado também, no mesmo tempo em que tá o doutor. Agora, o interessante é que nesse depósito onde está a TARDIS, é um verdadeiro depósito cheio de carros que foram perdidos justamente naquele endereço, aquela casa onde estão os Weeping Angels. Ou seja, todas aquelas pessoas ali haviam sido mandadas pelo passado pelos Weeping Angels em algum momento. Sim, aqueles carros serão, inclusive, a curiosidade é que aqueles carros serão leiloados, né? Uhum. Sendo abandonados e sendo reclamados pelos donos. E tudo na redondeza daquela casa. Que é engraçado, inclusive, um parênteses, na cultura inglesa é muito comum os caras darem nomes para as casas. Essa casa se chama Wester Drumlins, seja lá o que for isso. Parece interessante dar um nome próprio para a casa. Mas no meio de tudo, No que foi encontrado, tá lá uma cabine da polícia. Uma cabinezinha azul da polícia. É, e eu revi o episódio, né? E eu meio que acostumei com a nova TARDIS, que é toda pintada, é mais o azul mais brilhante, é toda nova, né? E eu não lembrava que essa TARDIS era meio desgastada. Bom, o doutor tá usando ela há quase 40 anos, logo. É. É, foi legal rever o episódio, assim, pra matar um pouco da saudade do Tenan e dessa fase. Agora, legal é que você sente um pouco de pena do detetive, que é o Billy Shipton, que ele estava realmente conseguindo pegar a Sally. Ele ia conseguir. Só que o cara vai parar no passado e reaparece como um velho já nos seus 80 anos, só pra morrer. Nossa, e ela fala com ele o dia que ele vai morrer, né? Pois é. Mas aí ele ajuda o doutor porque ele que editou os filmes e ele que colocou toda os easter eggs do doutor no... Justamente os DVDs que a Sally ia comprar algum dia. É, ele se casou, né? Diz que ele se casou e montou uma produtora de vídeo. E aí, com acordo com o doutor, ele mesmo colocou os 17 easter eggs espalhados pelos filmes. É, tudo que acontece no episódio é planejado pra resolver, né? Assim, você vê que o doutor teve muito tempo pra planejar tudo. Todos os vídeos e tudo. Ele escrever na parede, né? Pra ela tomar cuidado aqui na parede da mansão, lá da casa. Então, você vai montando o quebra-cabeça quando eles veem todos os easter eggs na ordem certa. Então, é genial como o roteiro vai se amarrando, né, de uma forma que você acredita mesmo que o plano tá dando certo nos mínimos detalhes. Não, uma coisa que é genial é o diálogo que acaba tendo a sequência de easter eggs na televisão, passando para eles, o diálogo que acaba tendo com a Sally. É como se eles conversassem, né, de um diálogo, coisas que ela fala e ele responde, mas ela tá falando com uma televisão, um vídeo gravado tem 30, 40 anos. E tudo porque Wibbly Wobbly Timey Wimey. Exatamente. Ele explica. Eu não tenho certeza se. Assim, eu me lembro de ter visto outro doutor do passado explicar que o tempo não é linear, o tempo é. Como uma bolha. Uma bolha de. é um conceito que já foi apresentado na série. E que o Moffat depois vai brincar com ele lá em Time Crash. E, assim, eu sei que você não viu a quinta temporada ainda, Thiago, mas aparece bastante isso lá. Inclusive no especial de Natal também tem muito disso. Já deu pra notar que o Moffat vai utilizar desse conceito com a aparição da cientista vivida pela Alex Kingston lá na quarta temporada. Exatamente, que é outra coisa, né? De que é um personagem... Ele encontra essa personagem algumas vezes, né, na quarta temporada e na quinta, só que em ordem, fora de ordem, né? De repente ele sabe que é uma pessoa do futuro, mas ele encontra no momento que ela morre na quarta temporada e depois ela volta a encontrar ela na quinta. Então não é linear. Eu gosto de dizer que eles se encontram no sentido contrário das suas existências. O doutor, conforme o tempo vai passando, vai envelhecendo, e a Alex Riversong vai se encontrando com ele, vai ficando mais nova, né? Ainda não houve o primeiro encontro deles. Talvez ocorra na sexta temporada, a primeira vez que eles se encontram. Mas o último encontro já ocorreu, que foi na quarta. Uhum. Eu não acredito nisso. Assim, a gente vai sair um pouco do assunto, mas eu acho que ainda não vai ser. Eu acho que pode ser que outra atriz mais nova faça esse encontro. É algo meio assim, Te Amarei Para Sempre, né? O Time Traveler's Wife. Uhum. O primeiro encontro do Viajante do Tempo ali e da interesse romântico dele se deu quando ele já era um pouco bem mais velho e ela era uma criança de 8 anos. Então, o Moffat, ele monta bem isso na relação da Riversong com o doutor. Don't turn your back. Don't look away. And don't blink. Assim, a direção também é foda. A direção é sobre interpretar, sim, perfeito o que o Moffat escreveu. Né? Porque no, um grande trunfo desse episódio, o que dá medo é porque a direção coloca você no lugar também da pessoa, né, que tá olhando o anjo. Porque quando você tá olhando o anjo, ele não se mexe também. Não necessariamente a personagem principal que tá lá na cena, ela não tá vendo o anjo e ele não se mexe. Você que tá no lugar, assim, como o anjo, você interferisse nesse negócio que ninguém pode ver o anjo, né? E aí quando pisca, quando dá aquele... na própria TV, né? Na própria imagem, quando acontece qualquer coisa que pisca ou que apaga a luz e volta, você vê o anjo mudando. Isso que é uma grande, assim, coisa que dá medo nesse episódio, é você tá no lugar da pessoa ali. Te dá medo de você ver o anjo, cada piscada que dá na luz, o anjo vai pra cima de você de uma forma diferente, ele vai mudando. E o clímax do episódio é onde isso é levado à enésima potência, onde ocorre uma fuga em direção a TARDIS da Sally e do Larry, enquanto a luz começa a piscar e os anjos começam a se aproximar. Uhum. Porque o anjo, ele tem também a capacidade de drenar a energia das coisas, né? Pra se alimentar e pra apagar a luz, né? No escuro você não enxerga ele e ele pode atacar você tranquilamente. E nessa perseguição, culmina que acho que são 4 anjos vão atrás deles. Eles conseguem entrar na TARDIS. Dentro da TARDIS aparece uma imagem holográfica do doutor, né, explicando também que um daqueles CDs onde foi gravado os easter eggs é um CD também que liga a TARDIS. É um DVD, é um disco de controle, né? É isso, é um disco de controle. É uma programação. Exatamente. É que tem uma programação para a TARDIS, né? Ele pode conhecer aquilo ali e executar a nave, executar uma única programação. Isso. E aí para um determinado local em uma determinada hora. Uhum, e provavelmente é mandar TARDIS para 69, né? Ou mandar TARDIS para o passado para pegar o doutor aonde quer que ele esteja. Só que ele deixa a Sally e o irmão da Cat lá. Então o que acontece? O plano do doutor é que quando os anjos estivessem atacando, um ia estar de frente pro outro, só que a TARDIS desaparece e aí deixa eles olhando um pro outro e anulando o movimento deles. E eles ficam eternamente congelados. Exatamente. E nisso tudo se passa um ano. A Sally, ela fica um pouco quanto obcecada em descobrir o doutor, como é que o doutor conseguiu todas aquelas informações, e acaba ignorando o coitado do Larry, que tá há um ano tentando ficar com ela. Os dois, inclusive, agora são donos de uma própria loja de DVDs, livros, enfim, uma loja de cultura. Até que um dia, o Larry sai para tomar um leite na cafeteria ao lado, e aparece o doutor e a Martha saindo de um carro estacionado em frente à loja. A Sally corre e entrega todo o dossiê com todos os easter eggs para o doutor, que até aquele momento não sabia quem era a Sally Sparrow, para que quando ele ficasse preso em 69... ele tivesse como passar todas as informações pra ela, pra a história toda acontecer. A causa vem depois da consequência, né? Eu tava vendo isso, é um paradoxo ontológico, reconhecido. A gente falei que era um paradoxo, um sobo como paradoxo, e realmente já existe esse paradoxo. E realmente, como você falou bem, Roger, a causa surge depois da consequência. É muito estranho. Mas é muito bem feito. E a causa só existe por conta da consequência. É, então isso que é foda. Tipo, a causa acontece depois da consequência, só que a causa só existe por causa da consequência. E assim, e é genial o jeito que foi filmado, é genial o roteiro, tudo é tudo bem amarrado. Mas pra mim o que eu achei mais genial nesse final foi o momento que ela entrega as coisas pro doutor e segura a mão do Larry. Naquele momento ali, ela fechou o arco dele, ela deixou o que o Moffat diz com aquilo ali. Que naquele momento ela deixou pra trás a obsessão que ela tinha pelo doutor e agora tá pronta pra abraçar a vida dela. Hello, I'm Paul Cornell and you're listening to the Universal Who podcast. E agora eu vou pedir para vocês darem suas notas. Primeiro o Ricardo, depois o Thiago. Por conta da história, por conta da amarração tão bem feita com uma viagem no tempo, com vilões tão comuns, mas ao mesmo tempo tão amedrontadores, uma personagem tão carismática, uma história tão bem construída, só dá para dar 10. Não tem mais o que dizer. Thiago? Bom, eu sou um sucker por viagens no tempo. Já vai sem nem precisar ser dito. Pô, sou fã do Doutor. E nisso a gente teve uma amarração pelo Steve Moffat tão bacana de eventos que se saísse um fora do canto, nada daria certo, que se torna delicioso ver o episódio e depois rever o episódio só para notar a cadeia de eventos. E como o Ricardo colocou, a gente tem aqui uma personagem bacana que assume o papel de protagonista por esse episódio, o que não é difícil considerando que nós já estávamos familiarizados com o Doutor e com a Martha e com as Companions e com o padrão que a série segue, que podia se tornar complicado você aceitar uma nova protagonista, mesmo que só por um episódio. E a Carey Mulligan, ela conseguiu conquistar os espectadores e tornar a série memorável, mesmo que seja só por um episódio a participação dela. Nota 10. Todos os elogios que eu poderia ter falado, eu já falei, né? Eu concordo com tudo que vocês disseram também, e para esse episódio tem que ser 10 de 10. Assim, não tem como dar menos, né? É tudo perfeito, tudo encaixado no seu lugar. O episódio, eu não consigo ver nenhum furo, né? Assim, claro que você tem que olhar com... você tem que olhar com um olhar, uma mente aberta de ficção científica no que se trata dessa coisa de viagem no tempo. Aí você acredita, assim, que o Doutor, ele sabia de tudo e foi lá e montou todo o plano para ele conseguir sair de 69. E é nota 10 também. Achei umas curiosidades sobre o episódio, então, que a gente pode comentar. O Doutor fala em um momento, né? Eu não dou muito bem em casamento, especialmente o meu, né? Quando explicando a Sally sobre experimentar eventos fora de sequência. E aí ele fala disso aí, isso mais uma referência ao passado do Doutor. Ele já declarou anteriormente que ele era pai, nós sabemos que ele era avô. Em alguns momentos na terceira temporada ele fala a questão com a Rainha Elizabeth I, né? Que parece que ele deixou ela no altar. E outras menções, outras citações que tem ao longo até na quinta temporada. Uma curiosidade que eu achei aqui, o Larry entrega para Sally a lista de DVDs em um envelope que tinha uma etiqueta da Cunard White Star Line ao lado. E essa empresa era a empresa que operava o cruzeiro dentro do Titanic, o navio. E na terceira temporada, no final, tem um episódio especial de Natal da terceira temporada, A Viagem dos Amaldiçoados, tá lá um Titanic no espaço, né? Que obviamente é um Titanic, tá, tudo indica que vai naufragar. Ou seja, quem já viu sabe. Ele ainda menciona a Sally e os acontecimentos no futuro, no especial de Natal da quarta temporada. Há uma referência aos Weeping Angels em um, eu não vou dizer para não estragar a surpresa do Thiago, mas em um especial. E aí, isso aí quem já viu o especial, os especiais da sequência com o David Tennant que fecham a passagem do 10º para o 11º Doutor, tem uma cena que leva uma referência, e aí os fãs conversaram, falaram, dialogaram. Acho que a gente chegou a comentar isso no primeiro episódio que nós gravamos no Universo Who Podcast. Acho que a gente chegou a comentar essa cena. A casa do Scooby-Doo, o Larry se refere ao Wester Drumlins, que aliás recebe esse nome, que era o nome de uma casa que o Moffat morou, né, no final dos anos 90. Uma curiosidade, ele se refere como a casa do Scooby-Doo, e o Doutor com a Martha foi parar em 69, o primeiro ano em qual passou o desenho animado do Scooby-Doo. Foi no ano que estreou o desenho do Scooby-Doo. E que mais a gente vê de curiosidade, a gente fala. Teve algumas discussões aí menores sobre a questão da dimensão da dimensão do TARDIS, por conta de eles estarem dentro do TARDIS, que era imenso. De repente, quando some, o TARDIS, e só fica a Sally e o Larry. E a Tática Pequenininha, e eles ficam ali naquele lugar, fizeram algumas piadinhas, alguma coisa, alusão a isso. Mas uma coisa, o Moffat escreveu essa história do Blink, ela é baseada num conto que o Moffat escreveu para a revista, para o Doctor Who Magazine, que é uma publicação que sai na... ele escreveu para a Doctor Who Annual, que acho que é uma revista em quadrinhos, se não me engano, de 2006, que ele se baseou numa história, lá ele criou a personagem, a Sally Sparrow, e ele se baseou nessa história para compor o episódio Blink. Deixa eu ver, tem mais alguma curiosidade que eu tenha achado aqui, mais alguma coisa sobre produção, né, alguma coisa que tinha sido planejado sobre produção, algumas coisas assim, mas acho que não há mais nada. Não, além de ser um episódio realmente, como nós já falamos, na minha opinião, um episódio sensacional. Então acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Não, só uma bobagem, só pra uma piadinha pra fechar. É, e eu queria ter uma camiseta dizendo: os anjos têm a caixa da, TV, da polícia. Nossa, eu também queria ter uma camiseta dessa. E com isso a gente fecha esse episódio. Obrigado, Thiago Siqueira, por ter gravado com a gente. Pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes. Por isso, eu, assim, começa já a ver a quinta temporada, porque logo, logo vai começar a sexta, e aí se você estiver acompanhando, a gente vai gravar com certeza. Gente, o prazer foi meu, e sempre que chamarem, podem ter certeza que vou estar por aqui. Maravilha. Você também, Ricardo, obrigado. Ah, Rod, como eu sempre digo, é sempre uma satisfação desgraçada, um prazer maldito falar de uma série tão bacana. Sempre uma alegria. E é sempre um prazer gravar com vocês. Maravilha, o Breno não tá aqui hoje, né? Mas acho que ele tá perdido no... Acho que ele deve ter encontrado um anjo e deve ter sido mandado pro passado do carnaval. Deve ter parado no passado, num carnaval passado, né? Exatamente. Obrigado para quem ouviu e até a próxima. Uma coisa é certa, Rod, a gente volta para a sexta temporada. Bom, parabéns pra vocês por gostarem de Dr. Who mesmo antes de ser cool gostar de Dr. Who. Ah, sim, não. E faz tempo que... Assim, se não fosse o Twitter, dificilmente a gente ia conseguir arrebanhar tantas pessoas, né? Porque não, é difícil ter divulgar. Né? Assim, várias pessoas que a gente sabia que gostava de ficção científica, mas assim, não tinha tanta vontade de ver, depois foi, eles foram, assim, acho que vendo a gente comentar tanto no Twitter, você vai falar, puta, que diabo é isso, vou dar uma olhada, né, então... E também as distribuidoras não ajudam, né, cara, DVD não sai, só passou a primeira temporada na TV aberta, na TV fechada e quase ninguém viu, e os DVDs são caros pra cacete, os importados. Passou acho que até a terceira, né? Foi na People... Eu abandonei na TV... Eu passava no antigo Pepinato, hoje em dia o Live, e eu abandonei no final da primeira, quando eles começaram a passar de novo a primeira temporada, e eu fui falar com o Mr. Torrent e, pra poder acompanhar a série. E aí que eu comecei a acompanhar mesmo, já estava acompanhando na TV e comecei pelo torrent, e aí deu no que deu. Fazendo um pequeno jabazinho aqui, eu encomendei já as temporadas 1, 2 e 4 na Amazon. E assim que chegar eu vou fazer um unboxing e vou postar o vídeo no Twitter para quem quiser ver como são os boxezinhos. Oh, legal, legal. De repente a gente fala pro Breno também colocar no Universo Who. É verdade, é bom. Não, acho legal, porque eu acho difícil sair tudo aqui tão cedo. Talvez saia mais pra frente, né? E aí o jeito eu acho que é mesmo assim, quem quiser ter e quem não se incomodar com a língua, quem entender inglês, pelo menos vai ter você comprou o Blu-ray, né? Na verdade eu recomendei os DVDs, porque não existe a... Só começou a sair em Blu-ray a partir da quinta temporada. Encomendei os DVDs da primeira, da segunda e da quarta. A terceira vou deixar pro final do ano. E encomendei em Blu-ray os especiais do David Tennant, que saíram depois da quarta temporada. Esses eu encomendei em Blu-ray. Ah, legal. Legal. Vamos torcer pra algum dia. Vamos torcer pra algum dia. Porque é complicado, né? Eu não sei o que, que a Logon, ela... tá programando para pro Doctor Who, né? Lançaram... Saiu a primeira temporada de Torchwood. Isso, e assim, eles lançaram as duas temporadas do Life on Mars, a caixa com toda a temporada do The Office, e só... de Estado também. Isso. Eles estão testando, né? Assim, mas cara, para mim, as séries da BBC são um padrão tão alto quanto as da HBO. Ah, com certeza. E... É. Eu tenho um amigo pra ver Life... Fala, Ricardo. Não, você falou, lembrou do Life on Mars, eu tenho um amigo que quando quis ver o Life on Mars, na época não tinha no Brasil, ele teve que comprar, e eu lembro que ele me contou a confusão que foi pra conseguir, ele encomendou uma cópia, acho que veio da Austrália, a dele. Eu até brinquei com ele, Life on Mars, legal, agora vamos ver quando vai sair Ashes to Ashes, né? Que é melhor, né? Pelo menos na minha opinião. É melhor ainda... Ah, sim, eu não sei, eu gosto muito das duas, e afinal de contas, Gene Hunt é o cara, né? Gene Hunt. Ô, Thiago, você pegou já o Life of Mars pra ver? Cara, eu assisti a versão americana, e apesar do final what the fuck que a versão americana teve, que foi alguma coisa nada a ver com nada, me deixou curioso pra ver a versão inglesa que já tá na minha fila. Cara, é um final assim pra americano, entendeu? É um finalzinho bonitinho. Você, tá, mas realmente, você não vê, não encaixa, é um final... Não fez sentido tipo em relação americano. À série. Ah, nenhum, mas o do Life on Mars, tem o final do Life on Mars, em inglês, e tem o final de tudo que é no West to Ashes, que aí faz toda a amarração e realmente explica tudo que acontece. Você consegue entender o que aconteceu tudo em toda a série, consegue amarrar de uma forma... muito bacana. Você conhece muitos personagens ali, você começa a entender o que aconteceu com eles. Bacana, muito bom. Gostei muito. O Mars tá na minha fila pra acompanhar, cara. Uhum. Uau. Se você confiou na gente pra ver o Doctor Who, pode confiar pra ver o Life on Mars. Se vai um merchanzinho, as minhas resenhas do Ashes to Ashes estão saindo lá no Fala Séries. E acho que já tá resenhado até o início da terceira temporada. Acho que eu já resenhei até o início da terceira. Tá faltando acabar de resenhar elas, eu volto a resenhar Doctor Who, que eu volto emendando com o especial de Natal e a sexta temporada, né? Que até acabar de sair a resenha de Doctor Who, a sexta temporada terá iniciado, que eu já emendo.